Sejam bem-vindos ao episódio piloto do Jogada da Semana. Eu tô aqui para apresentar essa ideia nova para conteúdos aqui do Jogatina BG. Esse conteúdo também será em vídeo, né? No nosso canal no YouTube, youtube.com/jogatinaBG, e podcast lá no feed, onde você escuta os podcasts, notícias e muito mais, certo? Bom, a proposta desse mini podcast, mini vídeo que eu vou fazer aqui é abordar um assunto legal da semana. Seja um review de um jogo, seja um assunto, seja um Kickstarter, o que der na telha que estiver relacionado com board games, eu vou trazer aqui no Jogada da Semana. Aliás, esse episódio piloto, ele vai ser publicado como um teste aqui pra vocês, e não quer dizer que na semana que vem vai ser publicado a próxima edição. Eu tô lançando esse podcast aqui na sexta-feira, no dia 10 de maio, mas se rolar realmente, se eu ver o feedback interessante aqui, eu vou publicar o primeiro episódio oficial apenas no mês de junho, certo? Então, o feedback de vocês vai ser muito importante aqui, então deixem nos comentários do vídeo, do podcast, se vocês curtiram a proposta, pra que a gente aborde mais aqui, beleza? E para esse primeiro episódio, eu vou falar a respeito de jogos fillers, jogos pequenos, aquele jogo que cabe no seu bolso, né? Muitas editoras aqui no Brasil têm feito um trabalho bem legal e eu vou destacar nessa edição aqui. E olha só, a Paper Games, ela tem feito um trabalho bem legal, ela mandou aqui pro Jogatina BG alguns jogos, né, da linha Pocket. Ela lançou recentemente o Brave Hats, é um jogo para dois jogadores, sobre clãs de rato disputando poder. O Quem Foi, que é um jogo bem pequenininho assim também, da linha Pocket, para 3 a 6 jogadores, e ele fala sobre quem fez o cocô na sala e você tem que defender os seus animais de estimação para que eles não sejam acusados nessa briga toda, né? E também outro jogo aqui do Scott Alms, olha só, o mesmo cara que fez a linha Tiny Epic, ele publicou esse Claim, né, um jogo também sobre o rei morto, né, e um jogo para dois jogadores onde você vai disputar por influência para ganhar o novo trono. Então essa linha Pocket aqui, ela é bem pequenininha mesmo, para quem tá vendo no vídeo, vai tá linkado o vídeo na publicação desse podcast. Tá vendo que são caixinhas pequenininhas que você leva no bolso, né? Não são exclusivas para dois jogadores, né? Tem jogos que são para dois jogadores, mas por exemplo, o Quem Foi é um jogo para 3 a 6 jogadores. Ele é interessante para você jogar com crianças e tudo mais. E também recentemente a Paper Games, ela lançou aqui o Hanabi. Ele é um jogo cooperativo de cartas, né? Um jogo do Anthony Balza. Ele é um jogo que aborda toda a parte de você fazer o melhor espetáculo de fogos, né? Ele atende de 2 a 5 jogadores e a graça dele é que você joga ele com as cartas reveladas pros seus amigos. Você não vê suas cartas, apenas seus amigos, e vocês vão colaborando um com o outro com algumas dicas pontuais para que vocês façam o melhor espetáculo. Então é bem legal. E, cara, o meu favorito aqui dessa linha não é necessariamente a linha Pocket, né? Que o Hanabi e esse jogo aqui, o Non Tanks, né? O Non Tanks já é um jogo mais antigo, mas que foi publicado pela Paper Games recentemente aqui no Brasil. E o Non Tanks, cara, como esse jogo é da hora. Ele é um jogo de 3 a 7 jogadores, onde seu objetivo é fazer menos pontos. E como ele brilha, porque assim, o Non Tanks, ele tem uma parada brilhante, porque ele tem cartas numeradas de 3 a 35, e você tem várias fichas, né, que você vai usar durante a partida. A pegada dele é que, dessas cartas que você tem de 3 a 35, serão de formas aleatórias em cada rodada tiradas número X, né, de cartas. 9 cartas, por exemplo, e você não sabe quais cartas você tem. E como você tem que sempre fazer a menor pontuação, sempre serão abertas as cartas e cada jogador vai receber uma quantidade de fichas baseado no número de jogadores. Essas fichas você pode utilizar para recusar as cartas, né, porque cada carta que você tá recebendo, você tá adicionando na sua pontuação. E quando você busca a menor pontuação, pegar cartas não é interessante. Exceto se aquela carta foi tanto recusada e tem várias fichas que você pode pegar aquela carta para você, que ainda vai valer a pena, porque no final de cada rodada, as fichas vermelhas que você pega equivalem a menos um ponto cada uma. E também elas são utilizadas para você poder recusar cartas maiores ou cartas que não fazem sentido. E a outra sacada que também é interessante, porque assim, algumas cartas são interessantes para você pegar. Porque se você faz sequências, por exemplo, você tem uma carta 13 e uma carta 15, por enquanto elas estão pontuando 28. Mas se por acaso você pega uma de número 14 e você faz uma sequência 13, 14, 15, apenas a de menor número dessa sequência vai pontuar. Então você deixou de fazer 28 pontos, como você conseguiu essa sequência 13, 14, 15, você consegue fazer apenas 13 pontos. Só que a sacada de você não saber se exatamente existe aquela carta, porque foram removidas 9 em cada rodada, você fica assim, será que vale a pena arriscar? Porque se você tivesse todas as cartas, era muito mais fácil para você tentar visualizar o futuro de cada rodada, né? Mas é bem legal, e como você determina o número X de rodadas, pode fazer, vamos fazer 6 rodadas, vamos fazer 3 rodadas, e cada rodada você vai guardando aquela pontuação, e no final você faz o somatório, e quem tiver a menor pontuação ganha, né? Não só a Paper Games tem feito esse trabalho de trazer jogos fillers, mas especialmente ela, eu acho interessante porque essa linha pocket aqui, ó, que você leva no bolso, é interessante pra você levar, às vezes, um churrasco, pra você levar para os seus sobrinhos, filhas, amigos, amigas, pais, mães, avós e tal, pra você levar na jogatina. E isso é uma parte legal, assim, porque são jogos baratos, você pode ter uma experiência divertida não gastando tanto, né? Inclusive, o No Tanks aqui, vale a pena a dica, né? Eu tenho outra cópia aqui, ó, tá lacrada, e ela vai ser sorteada para os nossos apoiadores, né? Se você tem interesse em apoiar o Jogatina BG, entre lá no picpay.me/jogatinaBG e, além do vale-compras de R$250 que eu vou fazer na Bravo Jogos, na nossa loja parceira, vai ter dois sorteios, desse vale-compras e também dessa versão do No Tanks aqui, lacrada, jogaço, cara. Se você não jogou, não conhece, eu não conhecia, cara, eu me apaixonei, esse jogo é muito bom. Todas as mesas que eu apresentei, a galera se divertiu demais, certo? Então, entre na campanha do PicPay, se você apoia a partir de R$15 por mês, né, que é o nível platina, você concorre a jogos, né, que é jogos e outras coisas que a gente faz a cada 2-3 meses. E você também pode comprar esse jogaço na Bravo Jogos. Dito isso, eu encerro aqui essa versão piloto, né, talvez ela ficou um pouco menor do que eu tinha pensado, mas a ideia realmente é abordar temas. Dessa vez eu quis abordar os jogos pequenos assim e falar a respeito disso, né, que não precisa ser sempre jogos grandes, jogos pequenos também tem seu sabor, o seu amor envolvido, isso é bem legal de a gente ver no hobby. Então é isso, eu espero que vocês curtam esse formato de vídeo/podcast que eu tô fazendo aqui. Se der tudo ok, vai voltar ali no início de junho, onde eu vou fazer esse conteúdo toda semana. Então é isso, gente, caso você esteja no YouTube, se inscreva no canal, ative as notificações. Caso você esteja no podcast, deixa nos comentários se você curte os jogos que eu comentei aqui. Eu vou ficar por aqui, abraços e até o próximo turno. Tchau!